Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui, a esta hora, na SPSR. E hoje começamos com uma compilação, a propósito do 10º aniversário da editora Obel DI, um selo independente australiano. Reuniu parte do seu roster e por lá o nome Luke Howard, um pianista australiano que se aproxima muito das sonoridades de Nils Fram. Este ofereceu para a compilação Digits, é com Digits de Luke Howard que abrimos o Entrance de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. sessão do Em Transe de hoje vamos serpentear por entre géneros. Começamos com o piano, com alguma eletrónica. Seguimos nas mesmas coordenadas com Nils Frahm, claro, de Spaces, a incrível Sass. E continuamos agora no mundo hipnótico da dupla Telepath com HKE, os 2814. Tem três discos de originais, um deles do ano passado, que rodamos muito por aqui, mas foi o segundo de 2015, chamado Birth of a New Day, que lhes deu reconhecimento. Continuamos com 2814 e o tema True Love. Thank you. Lá em cima, True Love, pelos 2814. Depois entramos no universo da grega Maria Papadomanolaki. Nas coisas da música é conhecida por Dalot, vai abordando vários sons, do ambiente ao pós-rock, também com a experimentação e ritmo. Foi o que pudemos ouvir em Lift, de Muto Gibito, um disco com alguns anos, de Dalot, para seguirmos com o músico e produtor de música eletrónica alemão, atualmente a residir em Berlim, Ulrich Schnaus, de A Long Way to Fall, Broken Homes. Thank you. Dois alemães por aqui, primeiro Broken Homes de Ulrich Schnaus, depois Arovan, nome próprio Yui Zan, este mais experimental do EP Cyclip Dryads, para continuarmos com a eletrónica e pequenas peças neoclássicas com muita experimentação, tudo da responsabilidade da canadiana Cara Liz Coverdale de Aftertouch Arcane. Thank you. Continuamos pela geografia canadiana, depois de Carlise Coverdale, Tim Hacker, este genial músico e produtor de Harmony in Ultraviolet, Dungeoneering. E se na semana passada apresentámos o mais recente em nome próprio de Christoph Berg, hoje vamos até ao alter ego deste alemão, chama-se Field Rotation, do disco And Tomorrow I Will Sleep, Slumber. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, e estamos a fazê-lo com os sons da japonesa Oshiko Yamane, também conhecida por Tokiko, ela que deu música à apresentação em vídeo de imagens de alguns dos workshops de dança da companhia japonesa Motimaru Dance Company. Terminamos com o belíssimo Form of a Soul e dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do programa. Encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos de hoje a 8 dias. Até lá.